uma, manda mais uma. As marcantes, assunto big. E Laiane Print, juntamente com amigas. Tá aqui o abraço. Um big abraço. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Olha o Marquinhos, Felipe e Thiago. Nada é igual. Passando viés aí. Do Big Só Saudade. Quem é Felipe e Thiago? O meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É ruim. Fase passa, hein? É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. É uma fase. Olha as marcantes do Big. Mais uma, mais uma. Flashinha. Xixinha, chamada Beniza e a Leide. Uma ação de vida. Parabéns, Leide. Nossa sincera sua amiga aí, Cecília. Todo carinho. Como é que é? Tanto tempo procurei. Senti um grande amor assim. Procurava por alguém que me desse amor. Mas sinto que você não quer. Tem medo de se Galine, abraço, Lene. Faz parte da vida do Chaveirinho. Dá aqui o abraço. Vida não vou mais estar presente. parceiro Dineco. Dineco toda a família Cinelândia. Agora já chegou no novo Cinelândia. Grande nossa amiga aqui no São Joaquim. Vai, Neco! Bora na manha. Vai na manha, Big Sol Saudade, São Joaquim. Vai, Marambaia! Parou! Basquetando, basquetando! Basquetando, Big! Vai, vai! Sacramento. Deixa a nossa homenagem a todas as mães. Hoje curso aqui os São das Mães. São Joaquim. DJ Patrício. O que eu sou? Acreditei no seu amor, você me magoou, feriu meu coração. Doce paixão, desilusão, o sonho terminou, você me enganou. Vai, vai, vai, vai mesmo, pode ir, a vida é um perde e ganha, você ganhou de mim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai mesmo, pode ir. Brevemente trazendo o Vanderlei Andrade. Mais uma no máximo na baixa, também com o amigo Vitor. Vamos lá! Aqui na Marambaia, passou do Big Son, passou das mães. Já já vão parabenizando todas as mamães aí presentes com a gente. Elas estão na nossa escuta, as mamães, passou do Big. Já vamos deixando a nossa homenagem aqui, passou do Big Son. A nossa homenagem a todas as mamães aí presentes com a gente. Vieram curtir esse grande festão aqui no São Joaquim. Vamos lá com o Big Son, assim ó. Bola, Juan, ficha, Juan! Estou aqui, mãe querida, para falar.

Nene, companhia de amigas. Abraço, Nene. E uma promoção. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E etc. E cozinha. Dá-lhe Big Sol. Toda a família Cinelândia. Um abraço, Neco! Como é que é, hein? Você vê tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. Agora! Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Patrício. Aquele que ela disse não amar. Quem? Mas ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Vem dançar. Se divertir aqui no Big Som Saudade. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Algo espetacular. Pra quê? Pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Nossa, lembra da Aurinha? Eu não quero mais brincar. Ele. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Vamos lá, DJ Patrício. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Meu amigo do Ed. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. E quando? Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te amo tanto. Eu te quero. Considerado homem da mídia, Baixo Maramaia. O pessoal do Nelsinho Rodrigo, que vem de Vanderlei Andrade. Amanhã seja tarde, Baixo, Baixo. Noite ou madrugada. E aí? O sol derrete minha resistência. Tens o desejo do amante no corpo do amado. Por ti. As mães é remanso, sacramento. Nosso domingo. O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Mora em teu corpo o que me faz dizer sim. Seja. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. Teu sol derrete minha resistência. Yeah! Tens o desejo do amante no corpo do amado. Por ti sofro sempre carências. Tens o desejo do amante no corpo do amado. Mãe, pensando no Wanderlei Andrade. Eu sou ladrão. Sucesso tocando no Big. Eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar seu coração. mecânico. Mas irei fugir paixão. É fiel, um abraço. Filha do princípio do amor, eu não quero a liberdade, não. Meu amor, minha paixão. Meu amor, meu coração. Meu amor, minha prisão. Meu amor, eu sou ladrão. Certeza de conduzir você ao verdadeiro mundo da recordação. Yeah. E o Big Som vai detonando assim! Bora agitando, bora agitando! Chama as mães! Bora, bora, Maia! Alguém do leão aí? Impressionante que eu vi. começando aí. Don't leave me.